o mundo, o Brasil, o Rio Grande do Sul, Ijuí e toda a região. Na Rádio Jornal da Manhã, a informação não tem fronteiras. Tudo o que acontece, você fica sabendo. Rádio Jornal da Manhã, 1340, o canal da informação desde 1996. Rádio Jornal da Manhã de Ijuí, AM 1340, integrante da rede Gaúcha Sat. Jornal da Manhã, desde 1973, de bissemanário ao diário mais completo e mais lido da região Noroeste. Viajar conhecendo novos lugares, culturas e pessoas faz parte do nosso bem-estar. Neste sentido, todas as empresas concessionárias de transporte rodoviário estão prontas para melhor atendê-lo. Programe-se, desfrute de viagens seguras e pontuais. Pesquise os horários de ônibus, suas linhas, seus serviços. Adquira sua passagem com tranquilidade em um dos nossos postos de venda ou pela internet. Viajar de ônibus é mais seguro e barato. Estação Rodoviária de Ijuí, RS-155, quilômetro 1, bairro Modelo. Telefone 3332-1555. Com uma tradição de mais de um século, Pohrmann Joalheria e Ótica é uma referência em atendimento, preço e variedade de opções entre as melhores marcas do mercado. Em Pohrmann, você escolhe com a melhor orientação e negocia a forma de pagamento. Pohrmann Joalheria e Ótica, desde 1913, no mesmo endereço, no centro de Ijuí, Rua do Comércio 344, fones 3332-1826 e 99680-7365. Delas, moda feminina para todas as ocasiões. O modelo perfeito com o preço justo. Delas, Galeria Pohrmann, Rua do Comércio 344, fone 3332-7866, Ijuí. A revista Estampa valoriza, divulga e aplaude tudo o que fazemos, produzimos, criamos e conquistamos. Na Estampa, os ijuenses são leitores e também são os autores de suas histórias. Participe, leia, assine a revista de Ijuí. Ligue 3331-0300. Rádio Jornal da Manhã de Ijuí. AM 1340. Integrante da rede Gaúcha Sat. A partir de agora, jornalismo e boa música. No ar, Rádio Atividade. Alô, amigos, boa tarde. Agora são 2 horas e 34 minutos. Temperatura 37 graus aqui em Ijuí. Umidade relativa do ar é de 21%, muito baixa. A possibilidade de chuva é de 1%. O vento sopra 16 km por hora e previsão de chuva só para a próxima segunda-feira. No ar, o Rádio Atividade para Posto Burman, Academia Fórmula Fitness, CFC Pizuti, Supermercados Cotrijuí, Colégio Sagrado Coração de Jesus, JB Manutenção, Chico's Lanches, Ótica Kaufmann e Central da Construção.